Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu troquei o meu carro por um MP3 player. Aqui o JP e um dia vocês vão descobrir que eu também era um figurante lá. Aqui é o Tucano e eu parei com esse negócio de Lost. Não assisto mais não. Aqui é a Zagal e eu li Bad Twin. É, você conseguiu uma coisa que o Sawyer não conseguiu, né? Porque não foi... Veja você, né, cara? Que diferença que eu tô fazendo naquela ilha. Você, seu louco, leu Bad Twin, o livro... Li com os ouvidos. Bom, muito bem, então você já percebeu. Esse é o Nerdcast número 42. De Lost, terceira temporada e afins e teorias da conspiração. E o Skypecast com a participação, os semi-Skypecast, que não foi exatamente como a gente planejou, mas tá lá a participação dos ouvintes do Jovem Nerd falando suas teorias sobre Lost. Ou não, e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos às nossas leituras de e-mails, mas antes nossos recadinhos. Nós super entusiasmados entrevistamos Nelson Machado, dublador do Kiko. Meu Deus do céu, Nelson Machado. Foi muito legal, o cara é muito engraçado e ele falou um jovem nerd com a voz do Kiko. Vamos guardar as sete chaves. Vocês vão poder ouvir no dia 5 de janeiro. Exatamente. Espalhem para todos. Exatamente. Toquem faixas na rua. Dia 5 de janeiro, a entrevista com o Nelson Machado fazendo a voz do Kiko. Por que você está se perguntando por estratégias comerciais? Vamos lá. É, agora nós temos um, antes de ler os e-mails, temos um direito de resposta a ser exercido por Blue Hand. Ele requisitou, a nossa banca julgou que ele tinha direito de resposta sobre o episódio de que eu mesmo falei pra ele, e aí o nego ficou sacaneando ele, que ele tinha dito que o Antigo Testamento era mais novo que Roma. Roma era mais antiga que o Antigo Testamento. Tanto que ele falou que a historinha de Caim e Abel era meio que uma zoação, uma cópia da história de Rômulo e Remo. Pra todos vocês que me corrigiram, sim, eu estava certo. O Império Romano foi fundado antes da escritura do Antigo Testamento. Roma foi fundada em 753 a.C., logo no século 8. E o Antigo Testamento foi escrito entre o século 5 e o século 2 a.C. Mas vem cá, então, pra quem acredita a Bíblia, o Gênesis, por exemplo, Moisés... O Gênesis faz parte de um livro chamado Torá. Se você é judeu, o Torá foi ditado por Deus para Moisés, não tem discussão. Mas se você não é judeu, os historiadores hoje em dia acham que ele foi escrito perto do século 4, perto do ano 400 a.C. Então, teoricamente, depois da fundação de Roma. De Roma. Então, não discutam com o Blue Hand, criança. Muito bem, valeu, cara, tá dado o recado. A ignorância é simplesmente contrariar o Blue Hand. Não há necessidade disso, ele está certo, sempre. muito bem, mais lenha para essa fogueira. Bem, vamos lá rapidinho, porque senão o Nerdcast fica enorme. É, vamos ouvir um e-mail de voz. Ei, caras do Nerdcast, aqui quem tá falando é Luciano, falo de Alfenas, Minas Gerais, tenho 25 anos. E eu queria apenas dizer que esse último Nerdcast sobre... Esses últimos três Nerdcasts foram muito bons, especialmente os que falaram sobre história, né? O de Roma e o que falou sobre a Segunda Guerra Mundial. São realmente muito bons, eu gosto muito de história, história é o que é, é o nosso patrimônio histórico, o que aconteceu realmente faz parte das nossas vidas, influenciou em todos os aspectos, e realmente são informações que são valiosas, coisas que realmente fazem parte da nossa vida. E claro, uma coisa que eu realmente não entendi, cara, que eu fiquei voltando umas 20 vezes, qual foi a última frase que o Burrand disse no podcast sobre... Roma. Cara, não entendi. Antes do finalzinho, ele falou uma coisa que eu não entendi, cara. Pelo amor de Deus, se você souber, fala pra mim que eu não entendi. E agora, sobre o Nerdcast, sobre filmes caseiros, eu só tenho uma frase pra dizer, cara. Mário Abad é louco e eu tenho medo. Valeu, caras. Até mais. Ok, que o Blue Hand falou tinha alguma coisa a ver com bacalhau, ou uma derivação dessa palavra. Mas eu não vou dizer pra você o que é, meu filho. Você se vira. Vamos lá para os e-mails. Primeiro e-mail de Davi Salazar, 25 anos, Rio de Janeiro, capital. Peraí, tem alguma coisa errada no Reino Nerd. Primeiro, somos surpreendidos por um e-mail indignado de um público nerd, entre aspas, reclamando do Nerdcast sobre nudez na TV. Rapaz, você sabe o que seria de um nerd ter nudez na TV? Até o advento de Pantanal, a única mulher nua que eu havia visto era a pombageira que ficava exposta na esquina da Macumba, lá em Niterói. Depois de um entediado nerd, manda um e-mail reclamando do Nerdcast sobre Segunda Guerra, um dos mais legais de todos. Tá certo que entender Blue Hand, às vezes é difícil. Mas a Segunda Guerra Mundial e a história humana como um todo sempre foram pano de fundo para as mais fantásticas histórias apreciadas pelos nerds, meu caro. Mas para finalizar e fazer meu cérebro explodir até o teto, como diz o anão, um revolucionário Nerd Connor manda um e-mail de voz indignado, pasmem, com a participação do Jovem Nerd em eventos que estariam traindo a resistência. Resistência, ele disse. Nerd. Porra, o que nós queremos mais é que o Jovem Nerd fique mais famoso, rapaz, para podermos não necessariamente fazer crescer a semente do Império, mas tornar o mundo mais nerd, por conseguinte, melhor. Fica aqui registrada a preocupação de Jovem Nerd apreensivo com a recente demonstração de descontentamento em relação à mulher pelada, à história mundial e à consagração pública da cultura nerd. Muito bom, cara, muito bom. Então, obrigado. E PS, vocês têm planos de trazer de volta o Festival de Legendas? Sim, temos planos. Bruno Souto, 22 anos, Jaipur, Índia. Breve história de como conheci o Jovem Nerd. Meu amigo, Du, me apresentou um Nerdcast sobre filmes de heróis. Insistiu um monte até que eu resolvi ouvir esta porcaria. Entrei na porcaria do site e comecei a tentar ouvir. Procurava o maldito play e nunca achava. Demorou uns 10 minutos até achar e conseguir ouvir. E para meu espanto... É estranho, né? Achei bom. Pior, adorei. Viciei em Nerdcast. Todo dia eu ouvia todos que possível. Que isso? Agora estou racionando Nerdcast para durar mais. Estou morando na Índia já faz 2 meses e 6 dias. Mas principalmente por conta do fuso horário, o qual é bem confuso, 7 horas e meia de diferença... Meu Deus! Por causa disso, falo pouco com a família e com os amigos. Mas aí conheci o Nerdcast. Tererel. É como se eu estivesse conversando com velhos amigos, batendo um papo. É ótimo, vocês aliviam a minha saudade do Brasil. Oh. Eu acho, cara, isso é uma escrotidão, cara. O quê? O cara tá na Índia, tudo bem, sabe? Saudade do Brasil inteiro. Mas, cara, nego vai pra Orlando e fica chorando porque não tem feijão, sabe? Vai pro inferno, cara. PS, não fui o primeiro a ter dificuldades com este site. Não estaria na hora de repensar a programação visual do mesmo? Parece que alguém aí é parceiro de profissão. Então faz esse designer trabalhar, pô. Não quero que meus amigos deixem de conhecer o trabalho de vocês por causa deste detalhe. Nós estamos cientes disso e o site novo já está chegando. Sim, já está pronto todo o design, programação visual ou como você quiser chamar. Exatamente. Só falta detalhes técnicos. Então vamos lá. Fábio Rangel, cabelo no peito, quase 25 anos, Rio de Janeiro. Alô, Azaghal, alô, a lot of money. Essa foi boa. Putz, grila. Aleluia, finalmente assuntos para inteligência de mago 20º nível. E ainda mais com Roma e Segunda Guerra Mundial, começaram bem bagarai. Apesar de com informações desencontradas, foram bem interessantes. Os pontos que vocês abordaram. Engenharia romana é veritas fodônicos. Mas haja canelada, hein? Suponho que estivesse vestindo grevas de bronze dos gladiadores para proteger suas tíbias. Ele não mandou nenhuma canelada. Mas então ele lembrou do filme que a gente citou aqui rapidinho, A Queda do Império Romano, que se passa na mesma época do filme Gladiador, onde Commodus é o Christopher Capitão Von Trahtplammer. E o Marcos Aurelius é ninguém menos do que Alex Benkenob Guinness. Muito bem lembrado. Procurem esses belos filmes. E vocês inovaram com o momento Pedro Bial, interpretado por Alotone com efeitos sonoros. Se pegarem textos decentes, podem até chegar para ficar. Aprovamos. E aí vai. Não. Já vai pro próximo, pulou o resto. Olá, me chamo Juliana. Mas vamos botar minha voz mais fina pra ficar um pouco mais agradável. Que horrível. Tá bom, vai lá. Mas meus amigos me chamam de Elfinha ou Elfa Maluca. Whatever. Tenho 22 aninhos e estou começando agora a ouvir o Nerdcast por recomendação de um amigo. Não parei de rir quando ouvi o episódio sobre Roma. O pior é que minha mãe estava do meu lado e me ouviu rindo. Se antes eu era taxada de louca em casa, depois de ouvir vocês e me acabar de rir, ficou pior a minha situação. Mas e daí? Sempre apronto e não tô nem aí pro que vão pensar. Não é à toa que meu apelido é Elfa Maluca. Tá bom, né? Whatever. Voltando, eu acho que essa menina estava no Skypecast de Lost. Porque tinha uma garota que o cara falou que ela era meio elfa e ele falou que ela tinha 22 anos. Eu acho que é. Tô adorando o programa de vocês. Ah, antes que me esqueça, tem uma coisinha para falar. Num episódio sobre RPG, acho que parte 2, vocês falaram algo como ou é mentira ou você é a quadra, falando sobre mulheres jogando RPG. Bom, eu vos digo, aqui onde moro, acontece justamente o contrário. O grupo de RPG que joga é composto de 5 pessoas. Meu Deus. 5 mulheres. Quem mestra é minha irmãzinha. Já tentamos de tudo para encontrar homens para jogar conosco. Mas tem que encontrarmos. Homens de verdade a gente não encontra de jeito nenhum. Se para vocês é raro encontrar mulheres para jogar, para nós é encontrar homens para jogar. Meu Deus, cara. Bom, então agora vai chover e-mail para você, minha filha. João Paulo Angelus Domini, 26 anos, Curitiba. Sou professor de história e gostei muito... Para dos... vocês todos que disseram que a gente errou em outras coisas, prestem atenção, porque ele sabe mesmo. É verdade. Sou professor de história e gostei muito dos últimos Nerdcasts de história, em especial sobre Roma. Está tudo ótimo, mas encontrei uma caneladinha de vocês. Uma só. A cor púrpura e não roxo era sim a cor dos reis e poderosos, e não usada apenas no triunfo. Não somente pela cor em si, mas pelo seu preço. Como o pigmento era retirado de um molusco muito difícil de conseguir, somente os muito poderosos, diga-se muito mega boga ricos, podiam usar. E isso era demonstração de poder. Em certa situação, Alexandre Magno manda forrar todo o palácio e usa uma roupa inteiramente púrpura e não roxa para intimidar os inimigos. E completando o Blue Hand de Indilos, Barabos é sim grego, vindo da palavra Barbaros, que significa balir como carneiros. Aí. Ah, muito bom. Eric Van Pato, Rio de Janeiro, em algum lugar verde. Manda este e-mail rápido, apenas rápido não, meu filho, o e-mail é gigante, né? Apenas para fazer considerações sobre Nerdcast de Roma. Nerdcast é junto, gente, senão eu leio Nerd e depois Cast, Nerdcast. Falem mais dos gauleses, os celtas. Eu passo metade da minha vida esperando vocês falarem disso e quando falam não conseguem nem falar o nome Vercingetorix direito? Vercingetorix. Vercingetorix. Agora uma correção necessária para os nerds. Tenho que falar sobre a batalha que César ganhou com o número menor de soldados citado a cor Blue Hand. Blue Hand disse que César ganhou com 20 romanos contra 2 mil. Bem, não, isso é um exagero. Né? Por favor. Ela é justamente a batalha que definiu a dominação de César na Galha ao subjugar os gauleses vencendo o grande líder Whatever X. É chamada Batalha de Alésia. Segundo o livro escrito pelo próprio Júlio César sobre a guerra, os números eram impressionantes. Os gauleses eram cerca de 80 mil homens e 12 mil de cavalaria. O exército romano era constituído por apenas 50 mil homens comandados por Rulito. Que beleza. Claro que este número foi estimado pelo próprio Júlio César, então conte uma certa propaganda pessoal aí. De qualquer forma, deixo aqui a dica para quem conseguir. Leia o Belo Gálico, que é um relato sensacional sobre a campanha que levou César a ter César. E mesmo que eu estude os celtas, gauleses inclusos, tenho que dar o braço a torcer para a genialidade do mesmo. Muito bom. Então agora, certo, nós não vamos voltar para o Nerdcast tradicional. Exato. Nós vamos direto para o que foi aquele Skypecast. Exatamente. E depois caímos no nosso Nerdcast original. então vamos lá. Estamos de volta, ouvintes do Nerdcast. Atenção, se vocês ainda não conferiram os primeiros capítulos da terceira temporada de Lost e querem manter a surpresa, por favor, parem de escutar agora, porque vocês estão nas zonas de spoiler! Agora, opa. Fly está na conferência do Skypecast do Lost, que é um Skypecast que não funciona direito. Mas fala aí, rapaz. E aí, Fly? Finalmente está aqui funcionando. Tô na linha. Fala aí, cara. O que você achou da bagaça? Uma porcaria. Sem comentários. Tipo, sei lá, eu tava esperando alguma coisa totalmente diferente que nem todo mundo tava. E daí... Olha, não pode. Ainda defendendo, mas era só os 6 primeiros episódios, espera... Não deu aquela promessa que tinham dito que ia, no sexto episódio ia ter aquela coisa que ia mudar a vida de todo mundo que tá assistindo. Tipo, chegou o diretor lá, vocês vão ver o sexto episódio, vai mudar a vida de vocês. Vocês vão ver um novo mundo, vai ser uma visão totalmente diferente. Daí, tá, Kate fugindo, o que, que é isso? Hein, fã? Você é do Sul? Sim. Ah, deu pra perceber, não, Pelotas? Que é isso, cara? Começou. Sotaque? É? Ah, é, não sou de Pelotas. Que bom. Você, como o primeiro nerd pescado dentro daquele mar, o que que você seguiu? O que que você mordeu? Foi uma minhoquinha? Repete. Você, como o primeiro nerd pescado naquele mar, o que que você seguiu? O que que você mordeu? Foi uma minhoquinha? Olha isso, cara. Sem resposta. Eu valeu, Fly. Ok. Abraço. Valeu, cara. Um abraço. Próximo Skypecast. Aurélio, e aí, velho? Então, cara, tem uma dúvida a respeito dos outros, né? Eu acho que tem dois grupos de outros. Ah, pois é, isso é uma bela teoria que eu também acredito nas possibilidades. Eu acho que tem um grupo de nativos também na ilha que ainda não apareceu. Sexta-feira. Sexta-feira, com certeza. Então, porque você vê quando eles estão na floresta, eles escutam vozes, né? Mas essas vozes não... Não parecem ser dos outros da vila. É, porque os outros da vila já estão desmistificados, né? Então valeu, vamos falar com outro ouvinte sobre esta teoria, pequena teoria. Valeu, Aurélio. E aí, velho? Opa, beleza? É o Carpediânico? Isso. Fala aí, JP, beleza, cara? Beleza, meu querido. Diga! Sobre Lost, cara. O Azaghal falou que houve muita... houve pouca informação divulgada, mas eu não concordo com isso. Eu acho que Lost Experience, que foi um jogo maravilhoso, estragou muito do misticismo de Lost, cara. Porque eles já explicaram o que são os Bad Numbers, explicaram... o que é a Dharma, o que eles estão fazendo, o porquê estão fazendo. Eu acho que já matou muito de Lost aí. Não, eles explicaram o que são, não, cara. Eles explicaram pra que serve. Agora, exatamente o que são, ninguém explicou. Tá, mas explicaram que o chefe não está mais, né, na coisa, o... Raimundo. Hanson. Isso, o chefe da Dharma não está mais. Tatori Hanson. O Hattori Hanzo, né? Hattori Hanzo. Mas enfim, eu acho que deu uma caída, assim, nos mistérios de Lost. Cara, Lost é só mistério, você não sabe de porra nenhuma o que tá acontecendo lá, cara. Eles falaram que a Dharma, ela tinha uma pretensão boa, mas que ela tá deturpada atualmente. Então a gente não sabe o que, que vai rolar daí. Ah, mas a princípio a deturpação vem do o lance do dane-se todo mundo, assim que eu cumpri nosso objetivo. Então eu acho exatamente. Que, assim, que... A deturpação não foi... Eles mudaram o objetivo deles. Só que o... Que foi? Você não tá rindo aí, o cara? O meu objetivo... É visitar a Europa e a Oceania! Ai, seu maluco! Não, mas olha só. A gente assistiu duas temporadas e aí ficamos meses esperando essa porcaria dessa terceira temporada. E aí tem o primeiro episódio que eu esperava... Vou se virar desse, todo o jogo assim... Revira a volta total, sabe? Aí não aconteceu nada! Concordo. A única coisa impressionante foi que o Ethan e o Goodwin são maratonistas, cara. Porque o resto, pra chegar na ilha no lugar a tempo, putz, grilo, concordo. Ah, cara, eles têm lá o soro do Panoramix lá, cara. Eles têm aquele suco do Sil Gummy, cara. Então valeu, Café Jânico, depois a gente fala. Cara, parece que todo mundo tem a mesma voz, não parece não. César Hans. Beleza, o César Hans não está atendendo. Então um abraço. Vai para o limbo. Agora, agora o César Hans está me chamando. Ah, César Hans perdeu. Pera aí, tudo bem, eu vou dar uma chance para ele. Atenda? Bom, agora ele não está atendendo, de malcriação. Vai, atendeu. César Hans. Desculpa, galera, foi mal. E aí, rapá? Você tem alguma teoria ou você quer responder a pergunta nossa? Boa, cara. Não, vai na pergunta. Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta sobre os outros, César. O que você acha? Você acha que eles nasceram ali? Você acha que eles foram levados? E quem você acha que tá no comando daquela bagunça? Cara, os outros são só os outros, né, meu? Muito bom. Eu acho que o Ben, né, eles estão lá desde pequenos, pô. Acho que eles nunca saíram de lá, não. E o Ben sempre vence o mal, não é isso? Não é? Não, cara, é porque estão teorizando que existe outro grupo de Others. Existe The Other Others. É, não, isso eu concordo, meu. As criancinhas lá, né? Será que os outros Others são comunistas? Porque eles comem criancinhas, é isso? Exatamente. Mas peraí. Teve um dos episódios que uma das criancinhas apareceu dentro da cela do Jack, não apareceu, não? Dentro da cela do Jack? Você tá maluco? Ele tava inconsciente em cima de uma mesa... Tinha uma menininha, uma criancinha no fundo da cela. Jovem Nerd, por que você acha que existem outros The Others? Porque a gente viu o Ben Regale, falando pro Goodwin e pro Ethan, corre lá, maluco. Dá 10 na pata do viado. E aí ele fala assim, eu quero uma lista em 3 dias. E a galera da cauda, no primeiro dia eles já foram atacados. E levaram 3 pessoas e o Mr. Echo matou lá uma pessoa. E o Goodwin, preste atenção, a Ana Lucia prendeu um cara falando, eu não te vi no avião e você é um deles e o cacete, né? É. E não era o cara, né? E aí o Goodwin matou o cara e falou, por que você matou o cara? Ele falou, ah, porque esse cara não era bom. Então o que a gente acha é que esse cara fazia parte do The Other Others. Entendeu? Ah, que são inimigos de Others. Por isso que o cara fica falando, nós somos os good guys, cara. Nós somos os bonzinhos. Entendeu? Porque existem os malvadinhos. Não, cara, mas esse negócio de good one e de bad one não tem a ver com esse vírus que eles querem botar em 30% da população? Ah, não sei até onde entra o Lost Experience aí nessa parada. Pois é. Pô, o Lost Experience tem que estar dentro, né? Não, cara? Eu sei. É. Eu também espero que alguma hora a gente saiba alguma informação. Como assim eles escolhem os bons e os ruins, sabe? E qual é o critério de bom ou ruim? Entendeu? Lógico. Aham. Porque ali na ilha todo mundo é filho da puta. Ninguém é bom. É, os caras são sinistros. Tem mais. Only the goose die young. Ou não. Merda. Eu sei que o Goodwin é bom, né? Com certeza. Que escroto. Obrigado, César. Ah, que isso, de nada. Oh, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Cara. Ah, muito obrigado. Valeu, cara, valeu. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aquelas promoções que tinha antigamente no... Ah. No Cante Show. Se eles atenderem falando, olá, Jovem Nerd, eles vão ganhar uma camiseta. Então, beleza, vamos lá. Dwayne JR, Dwayne Jr., você está no Nerdcast. Opa! Oh, perdeu! Perdeu a camiseta. Dwayne, qual é a sua maior teoria louca do... Tem tantas que já desmistificaram, como o Hurley sonhando, né, cara? Toda aquela coisa lá de um sonho. Então, cara, eu acho que é aquela questão do espaço-tempo lá que eles... Que acho que pode ser verdade. A questão de eles estarem num local que o tempo passa de outra forma, talvez. Muitas coisas, né, cara? Não, eu acho que não, cara. Porque ele já mostrou que eles têm contato total com o mundo e que o mundo passa normalmente. Sim, no último episódio, não foi? Que o Boston Red Sox ganhou o World Series. E ganhou mesmo? Ganhou, pô. Ele fala que é mentira porque o Boston Red Sox não ganhava há quase 100 anos, entendeu? E aí ganhou, verdade. Mas... É verdade, não é, peguei esse detalhe. Canelada. Então, thank you for nothing. Não, não, fala uma das teorias malucas aí, cara. Teorias? Eu não tava preparado pra isso. Minha pauta era sobre os 6 primeiros episódios que eu achei muito ruins, cara. Você achou? O Azaghal também ficou meio decepcionado. Ah, eu, minha namorada, todo mundo que assiste aqui em casa, que a gente faz uma sessão, né? Porque a gente entra numa máquina do tempo e vai pros Estados Unidos. Exatamente. Volta todos assistindo. E... E a gente achou, tá muito decepcionante, eu achei. O que, que você tava esperando? Esperava alguma coisa mais reveladora, talvez. Achei um pouco de enrolação aí nessa parte aí dos 6 primeiros capítulos. Achei que o rumo que a série tá tomando, assim, não é o que eu gostaria que fosse. Uhum. O que, que você gostaria que fosse a série? Cara, eu não sou um bom roteirista, cara, mas o que eu vejo não é o que eu gostaria que fosse. Você acha que falta nudez? Não, acho que não é por aí, não. Sua namorada tá aí contigo, né? Ah, que isso! Na verdade. Cada vez entra mais gatões lá, né, cara? Tu acha os caras bonitos? Que isso, cara? Não, o cara falou que ia entrar gatões. Nossa, ouvinte, cara. Isso é uma... São notícias sensacionalistas aí. Que acha sensacional os caras do Lost. Olha isso. Deturpando tudo, cara. Mas e aí, Zagal, o que, que você achou desses 6 capítulos? Por que, que você não gostou? Cara, eu não gostei porque não aconteceu nada. Exatamente, é, né? Foi porque eles soltaram uma indústria de spoilers, fizeram aquela porcaria daquilo, Lost Experience, e eles já tinham dito tudo o que estava pra acontecer. Então a gente esperou meses, viu a porcaria dos 6 capítulos, esperando, sei lá. Cara, se pelo menos o Henry Gale tivesse vestido de Carmen Miranda, pra mim já valia. Ia ser algo diferente, cara. E aquele final lá, Run, Forest, Run, tava ruim. Run Boots, né, cara? Não, eu gostei do final, achei que foi uma tensão. Rolou. Não, foi a única parte que deu alguma esperança pro futuro, né, cara? Que o Jack virou a mesa, né? A gente achou que ele tava sendo um motherfucker. É, pois é. Muito bom. Então valeu, Dwayne. Abraço. Valeu, cara. Vocês estão de parabéns pelo site e pelos netcasts. Vale. Só um detalhe aí, engraçado, cara. Eu sempre coloco um Nerdcast à noite pra dormir, cara. Que isso? Que isso? É pra ele sonhar com o Mario Abad. É de Pelotas, com certeza. F3 The Master. Diga, meu amigo. Ó, você tem um microfone bom pela primeira vez. Pô, esse aqui é o genérico da... Cara, qualquer lojinha tu compra isso aí. Ah, tá vendo? Qual foi o pior capítulo do Lost que você viu? O pior capítulo do Lost que eu vi, cara, foi aquele do amigo invisível do Hurley. Você achou? Vamos lá, vamos por parte. Primeiramente, ele acha que ele é o centro ali da ilha, ele é o culpado de tudo. Mas o Hurley tem uma órbita própria, né, cara? Ele é um personagem quase que principal sendo secundário, porque ele, por ele ser gordinho, ele aparece menos, mas ele acha que ele é tudo ali. Esse capítulo foi só pra confundir o cara. Ele encheu linguiça, mas confundiu quem assiste. Ah, foi. Que resultado? Esse cara que tava internado com ele, o tal do Dave, na verdade, era o cara que... Era o cara que, das duas uma, ou existe só no subconsciente dele, ou existia mesmo, só que o cara de uma hora pra outra fugiu ou não fugiu e deixou ele lá. No final, que o cara pula e some no mar, que quase ele pula junto a Lib, se eu não me engano, é o nome da lourinha que salva ele, que, entre aspas, ancora ele na realidade, conhece esse Dave também, tem ligação com esse Dave também, que na verdade todo mundo é interligado, né, em segundo ou terceiro grau, mas todo mundo ali tá ligado de alguma forma. Pra mim, esse capítulo foi o pior. Foi um capítulo inútil. Foi um capítulo inútil. Não, mas de onde você tirou que a Lib tem ligação com o Dave? Olha só, tava vendo aquela revista e também depois procurei aqui na net, mostrou aquela árvore, entre aspas, genealógica, que todo mundo, em segundo ou terceiro grau, tem um evento... Ou então um contato ou uma ligação com todo mundo. Até terceiro grau, todo mundo tem contato com todo mundo. Pra mim, esse capítulo, se pulasse ele ou se colocasse um sol mostrando a ilha do alto, já serviria já. Mas é a Lib no manicômio ali, não sugeriu nada? Sugeriu o quê? Foi ela que salvou ele do precipício e ancorou ele na realidade. Mas então, ela é louca também. É, a gente não sabe também até que ponto ela é louca ou se ela tava vendo o cara também e preferiu ficar quieta. É, ainda tem muita resposta a se dar sobre a Lib, que ela aparece na vida dos caras em cada momento. Ela deu o barco pro cara, praticamente. O barco lá pro Desmond. É isso aí. Valeu, F3. Um abraço, cara. Abraço aí, pessoal. Valeu. Gingle Call, é isso mesmo? Sim, Eduardo Sebastião Aurifino, mas é um nome chato. Você está no Netcast, cara. Uhul! Você não atendeu da forma que nós... Como é que foi? Pronto. Vai de novo, vai de novo. Ótimo. Da onde você é mesmo? Pelotas, não? Não, eu sou Colatinho do Espírito Santo. O único nerd por aqui. Mas então, você vê Lost sozinho? Vejo Lost sozinho. Não tem ninguém pra comentar. Tem um, é, não, tem alguns amigos sim. É, a gente comenta, a gente fala alguma coisa sobre Lost e etc. Agora, a maior fonte de discussões é o Nerdcast. Ah, que excelente. Então fala qual foi o melhor capítulo do Lost que você, até hoje, que você achou. Pode ser das três temporadas. Das três temporadas. Eu não vi a terceira ainda, porque eu não moro nos Estados Unidos. Ah, você não viu a terceira, então olha os spoilers. Tu não sabe que morre no Sereco? Que isso? Que isso, rapaz? Eu fiquei. Não, infelizmente eu fiquei sabendo. Porque tá na chuva pra se molhar. Aquele spoiler pra mim não estraga nada. Estraga, não. Você é um dos que não se importa. Principalmente em filme, na maioria das vezes você sabe o que vai acontecer no final. Você só não sabe como que vai chegar lá. Uh-huh. Entendeu? O que vai acontecer no final de Lost? É, o que você acha que vai acontecer no final, Fábio? Eles vão dar alguma explicação maluca e. Eu não sei, eu vou ficar muito decepcionado se a explicação for algo sobrenatural. Tipo, a fantasma. As fumaças são o fantasma de não sei quem. Ou alguma merda dessa, ou então eu tô mexendo com situações demoníacas e tal. Jabor! Opa! Nosso leitor antigo. O que, que você achou do Lost Experience? Participou, você viu ou nem viu? Não. Você diz o site Lost Experience? Não, aquela parada toda que rolou, aqueles vídeos da Dharma, aquelas coisas. Cara, eu achei tudo muito, muito confuso, né? O problema é que você pensa uma coisa, você começa a divagar sobre as várias teorias que existem e de repente muda tudo. Eu já formulei várias teorias e ainda não consegui chegar a nenhuma conclusão, não. Diz uma teoria aí. Ó, por exemplo, sobre... tá muita confusão sobre aquelas ilhas, né? Se eles realmente estão em outra ilha ou se não estão. E logo no começo também agora da terceira temporada... teve aquele lance que mostrou aquela ilha enorme, né, com aquele acampamento dos outros. Uhum. E o pessoal tá falando que, pô, como é que pode, se o Sawyer subiu lá naquele monte e era uma ilha tão pequena. Eu acho que, na verdade, a Ilha dos Outros é realmente onde houve o acidente. Deve haver uma segunda ilha, sim, que não é a mesma ilha onde está o acampamento dos outros. Eu acho que aquela prisão onde está todo mundo é uma outra ilha. É, essa prisão é outra ilha. Com certeza. É, entendeu? Isso aí. Mas aqui uma coisa que foi muito alegada também é que, de repente, seria... essa prisão ficaria na mesma ilha do acampamento dos outros e a outra ilha seria onde estariam os Lost. Meu Deus! Né? Não. Tá rolando uma confusão danada, cara. Mas o acampamento fica na mesma ilha porque quando o avião caiu, o cara falou, corre lá, maluco. É isso aí, com aí, certeza. Então, e aí até aparece a imagem da ilha e o rastro do avião caindo ali, mas no fundo. Ah. Agora, eles têm um submarino ou não? Eu acho que sim, eles falaram, pega o sub, pra mim é submarino. É, realmente, eu também, eu tava lendo no Dude. Eles podiam estar falando de um sanduíche, né? Caraca, cara. Isso também explica que eles passaram o Michael e o Jim foram direto lá no barco. Como? O Michael e o Jim estavam esperando os outros chegarem. Só que de repente os outros já apareceram no barco. Não passaram pelo Michael e o Jim. O Said. Said. Então, foi isso. Eles têm um submarino de fato. Ou não. Então, valeu, Jabô. Obrigadão, beleza. Cara. Depois a gente... Valeu. Não sei se serviu pra muita coisa não, mas tá tudo certo. Valeu, cara. Opa. Antes de tu ir embora. Oi. Tem o telefone da tua prima? Boa, cara. Não é pra mim, eu sou casado, velho. Alô? Oi. Júlia, primeira mulher do Nerdcast. Aê! Parabéns! Ela merece parabéns, viu? Porque ela é resistente. Há horas que ela já tava naquela salinha ali esperando a vez dela. É verdade. Gente, que foi isso? Você está com uma boate no seu quarto. Na verdade, é no escritório da minha mãe. E sim, é a minha irmã ouvindo o som. Ah, muito bom. Então peça para ela baixar o som, porque você está no Nerdcast. Karina, baixa o som só um pouquinho, por favor. Oi, Karina. Tudo bom, Karina? Ah, muito bom. Vamos falar sobre Lost. Você, o que você achou da terceira temporada até agora? Bom, até agora ficou bastante interessante. Você achou interessante? Uhum. Você... Bom, Leonardo DiCaprio. Não deixa... Quem? Nada não. Vai, continua falando. Leonardo DiCaprio? Estados Unidos? O que você achou do Rodrigo Santoro? E o Psytrance tá rolando aí, né? Tá rolando. Ei. Alô, não tô ouvindo direito. Não tô ouvindo direito? Uh-uh. Pô, eu também com a festa em casa, eu não vou ouvir, cara. Um abraço. Alô, Marcelo Cabral, é isso o mesmo? O próprio primeiro. Muito bem, você está no Nerdcast. Alô? Nossa, ele está fazendo download de tudo. Não, estou bom, ele está fazendo download e foi para o saco. Lambda, Lambda, Lambda? Não é essa. Ai, perdeu a camisa, Jovem Nerd! Ih, caralho. Não falou a frase correta. Falei, pessoal. Eu tava ali no outro, no Nerdcast oficial lá. O pessoal tá conversando de boa. Vamos lá, então... Fale um pouco de Lost pra gente. Bom, na verdade, eu tenho que contar a verdade. Eu só vi até a segunda temporada. Tava tentando aqui participar do Nerdcast, só aparecer de Robert aqui. Uh-huh. Entendeu? Então, você não tá sabendo que o Mr. Echo morreu. Olha, começou. Puta que pariu. Ao vivo não tem a zona de spoiler, não. Não tem. Que merda. Não. Você, tá vendo? Mas pelo menos no Nerdcast eu já apareci. Lá no outro chat, quem é chamado tá dizendo lá que foi escolhido, subiu lá, pô. Tá lá, todo mundo volta comemorando. Caralho, apareceu, tinha um louquinho. Olha isso. O sonho da vida dele foi realizado. Porra, que sonho. Pode morrer, né, cara? E o que que você vai mentir quando você voltar lá agora? Ah, eu vou falar que eu ganhei o sorteio de qualquer coisa que você tava sorteando, pô. Eu vou falar... Tu voltar lá, fala assim, ó. Quando você entrar, fala assim, eu sou de Pelotas. Beleza, beleza. Falou? Fechou, essa então. É a palavra mágica pra ganhar uma camisa. Beleza, então dá um tempinho pra poder espalhar a novidade lá no canal. Valeu, Pedro. Valeu, um abração aí. Fala quem fala. Eu sou de Pelotas. Aê! Aê! Caiu no trote do Jovem Nerd. Tu ganhou porra, irmão. Ai, é muito bom. A gente espalhou pro rapaz dizer pra todo mundo falar que é de Pelotas. Eu desconfiei. Muito bom. Mas não valia nada tentar. Cara, muita gente já falou de Lost e não acrescentou nada. Por favor, acrescente algo na discussão. Você acha que existem outros? Outros? Bem, existem outros e outros além desses outros também, eu acho. Uma terceira, galera. Com certeza. Sinceramente, vai ter o que tiver na cabeça dos caras que estão escrevendo, meu. O que eles quiserem botar, eles o vão colocar. O cara de tapa-olho, quem é? O cara de tapa-olho. É o Ron Perlman, Hellboy. Cara, parece o Ron, é ele, cara. Não tenha dúvida. Você vê. Pode ser, viu? Acho que é. Porque também. O The Others fala que eles são bonzinhos. E aquele cara tem tapa-olho, então ele deve ser dos Others maus. Só faltou o cavanhaque, né? Mas tudo bem. Bom, o Danger Mouse era bonzinho e usava tapa-olho. Você foi na JediCon? Não, não fui, cara. Não deu pra ir. Deleta ele, Alexandre. Olha que eu não vou comprar camisa. Azar o seu. Vocês estão sabendo? Caralho. Chong, o Tite Marin do Tite and Chong vai ser o pai do Hurley. Mentira! Tô te falando. Ah, fuck! Que é esse? Tite Marin é o cara que fez o Drink no Inferno, Puzi Puzi. Ah, não! Não acredito! Ele vai ser o pai do Hurley, cara. Você nunca viu o Tite Chong? Já vi, eu sei quem é, muito bom. Então valeu, Ronaldo, obrigado, cara. Valeu. Atenção, a zona! Agora estamos... Passou de Pelotas, meu filho! O cara tá falando pra gente! Aí agora é de Pelotas, gente! Aí, exatamente. Bom, agora estão... Todos vocês estão no Nerdcast, agora que tem menos gente nessa sala. Trava aí, não deixa mais ninguém entrar não, cara. Deixa do jeito que tá. Cara, sinceramente, aquele cara que disse que ia se matar porque já tinha participado, agora ele pode morrer de vez mesmo, né? Calma, gente, fala um de cada vez. Eu sou o cara que você falou o nome, eu só consegui falar e o computador reiniciou, maluco. Azarado do dia. É muito azar. Peraí, tem uma única mulher aí. Quem é? Quem é você? É uma elfa. Quem? É meia elfa. Meio elfa, ai. 22 anos. Ai, toma! Atenção, Lost! Eu tenho uma pergunta pra fazer. Faça a pergunta. Quem é você? Faz a pergunta. Fale quem é você e faça a pergunta. Aurélio, a Rose é a avó do Alt? A Rose é a avó do Alt? Ai, CD de Espras, ela fala que tem uma filha que morreu da mesma doença que ela. Quem? E a mãe do Alt morreu. A Rose, fala pra... Será, meu Deus? Mas ela já teria visto. Oh. Ah, ela não conhece. Puta merda, é verdade, cara. Ele fala e isso. E achando que era tia Anastácia. Boa. Cara, pode crer que ela fala isso, cara. É verdade. Ela fala isso. Tô dizendo que ela, é, ela e o marido são o Rodrigo Santoro e a Nick. A Sam me enganou direitinho. Pensei que tinha sido um milagre mesmo. Ela deu uns cornos lá no cara, né? Verdade. Ela te enganou? Tu acreditou naquela historinha? Eu tinha acreditado, cara. A mulher me faz de puta, tu tem namorada, cara. Pode te falar. Ninguém falou do Desmond. Não, o Desmond virou o homem do tempo, né? Ele adivinha até quando vai chover, maluco. Desmond agora quer matinar. No trailer do próximo episódio, aparece o Desmond falando: você não sabe o que aconteceu comigo. E ele tava na escotilha junto com o Mr. Echo. E ele saiu nu e o Mr. Echo perdeu o pau. Lembra disso? O Mr. Echo na terceira temporada tá falando que nem o Edson. Então, galera, valeu. Muito obrigado pela participação. Foi a primeira experiência, a tecnologia é muito nova, então realmente veremos o que faremos. Beleza, galera? Warning. I just wanted you to know there's nowhere to run. You did all this just to keep me in a damn cage. We did all this because the only way to gain a con man's respect is to con him. You're pretty good, Sawyer. We're a lot better. Mas e muito bem, esses foram os nossos ouvintes no Skypecast. Muito obrigado pela participação. E o que nós... Até uma próxima. Até uma próxima, o que nós temos a acrescentar? A minha teoria, que é uma variação da teoria da atriz que faz a Sam, é que todo mundo que se resolve na ilha, os conflitos internos, essa palhaçada toda, a pessoa vai embora da ilha, ou seja, morre. Resolve, parece que o cara descobriu que é gay, né, cara? Se resolveu. Saiu do armário, né? Tem outra teoria que querem acabar com o núcleo negro, né? É verdade. Tiraram todos os negros do Lost, cara. Que não, horror. Inclusive, antes eles vinham massacrando com propaganda aqui antes do episódio, dizendo que alguém ia morrer. Sim, uhum. Toda prometia que assiste com a gente, ó. Eu acho que o único que não vai morrer é o Mr. Echo, porque só sobrou ele de negro, cara. Tirar todo mundo. Por isso tá salvo. Foi mesmo que foi, cara. Então são racistas brancos que vão estar errando quatro. Racistas brancos. Porque até que não morreu, sumiu, né? Com o caso daquela coroa. Com a Rose. A Rose. E uma dos outros, que apareceu no finalzinho. Verdade. Uma touca na cabeça e que mostrou uma porrada de outros agora, menos a mulher. É verdade, essa mulher desapareceu também, cara. O Michael e o Rapazola Walt, também vazaram. Walt vazaram da ilha, né? É, exatamente. Não sobrou pessoas negras na ilha de Lost. Até o urso é polar em vez de ser urso negro. Ah, muito bom. Então, uma teoria de Lost, anota aí, é uma conspiração de racistas brancos. Mas então, a negócio que você falou de a pessoa se resolve e sai da ilha. Vamos fazer as contas aqui com quem morreu? Vamos. Mr. Echo sempre teve aquele conflito de achar que ele estava fazendo as coisas erradas, se sentir culpado por ter feito o que fez. Na vida. E no final ele percebeu que ele fez porque não tinha outro jeito. Foi o que ele tinha que fazer para sobreviver. Exatamente. É historinha de favelado, traficante. Que horror, cara. Eu não tinha outra opção. Ele chegou, se resolveu, falou: não tem nada que confessar, eu fiz o meu melhor e etc. O que ele se resolveu, ele parou de se culpar, entendeu? Ele Exatamente. Falou, fiz mesmo e acabou, sabe? É o que eu achei que dava pra fazer. Exatamente. Aí, pereceu. Mas deixou a igreja sem acabar, né, de construir. Não, porque ele viu que ele não devia nada ao irmão. Aquele negócio de que ele devia uma igreja ao irmão. Não devia. O cara fez o possível. Fazer o quê? Eu acho que ele olhou pra aquele negócio e falou, pô, isso aqui ainda vai dar muito trabalho, cara. Vamos parar de trabalhar. Ah, muito bom. Então, quem mais? Quem morreu antes? Ana Lucia. Ana Lucia e Lib, né? Ana, Ana Lucia empacotou porque parou de matar. Não, Ana Lucia tinha um negócio do, da gravidez. Tá, então eu te pergunto, por essa tua teoria, o que, que a Lib fez pra se resolver? Cara, eu ouvi um boato que a Lib tinha uma raiva inacreditável do Hurley. Porque o Hurley tava naquele pier que caiu e matou 8 pessoas e o marido da Lib era uma das pessoas. E a Lib, na ilha, acertou esse conflito que ela tinha com o Hurley, perdoando ele e aceitando o destino. Mas eles não mostraram isso. Né? É, muito bom. Não, mas, cara, mas eles não mostraram, estamos aí pra solucionar os problemas. Assim, eles não mostraram isso. Não, não mostraram. E o só... Não, ela falou que o marido morreu, que ela tinha um barco, o Hurley tava no pier, matou várias pessoas, os dois estavam juntos no hospício. E a parada da Ana Lucia era comer soia. Era, exatamente. Está... Sabe quem ela tá namorando? A Terminatrix do Exterminador do Futuro 3. O quê? Toma! A Ana Lucia tá pegando a Exterminatrix? Tá. Isso, cara! Pegando bonito, cara. Aliás, isso tinha que sair no JNN, em primeira mão. Isso é qualquer coisa. É, é, parece que é como se ela, tivesse, ela culpasse o Hurley, aí quando ela decidiu, né, dar um chavão. Ele é legal, ele é gordo, mas é legal, mano. Mas o que eu, que tô curioso pra ver, eu tô curioso pra ver o Said se resolver. O que que a Ana Lucia resolveu, cara? Cara, a Ana Lucia tinha esse ódio contido dentro dela e no final ela não conseguia mais, ela não tinha mais o ódio. Ela afrouxou totalmente. Ela virou hippie. Quem mais? Os irmãos... Kennedy. O garoto, assim, eu não sei, assim... Ele se resolveu de alguma forma, né, ou não? Não, o Boon não tinha aquela, aquela coisa de gostar ou não gostar da... da Shana. Ele tinha aquela fixação pela Shana, né? É, que não era irmã, né? Era... Compreensível. Chegou a ver ela tendo um caso com o Said ou não? Não. Não. Não. Eles estavam só de amizades. É. Ela se resolveu no sentido de que achava que ninguém acreditava nela e que ela era uma inútil. E aí quando... Não só isso, ela parou de querer de ficar com as pessoas só por interesse. Ah, né? É, na ilha, o que que eu ia conseguir sair? De um radiotransmissor? A série começou mostrando, esses 6 episódios mostraram basicamente o Sawyer, o Jack e a Super Kate. Que pra mim não é mais Super Kate, que ela afrouxou também. Por que, cara? Cara, porque tem um momento lá que o Sawyer tenta escapar e enfia porrada em todo mundo, manda bem pra caralho, a la Wolverine, e ela fica só olhando. Mas ela tava... Ela não reage, ela afrouxou. Ela tava destruída, cara. A mulher tava... É, o Sawyer também, cara. Porra, mas... Tava comendo biscoito pra uns polar, cara. Ah, não, mas ela tava muito fraca, cara. Coitada, ela não é super, super... Não é a Super Kate. Não. Não é a Super Kate, exatamente. Ela é Super Kate, cara. Mas o que que esperava? Que baixasse o espírito de Kill Bill nela e ela saísse matando todo mundo ali? Não, cara, que ela pegasse uma arma e não se deixasse capturar tão fácil, não. Pô, sei. Você não viu ela subindo aquela grade lá numa boa? Em 2 segundos? É, né? Até pra treta, cara, todo mundo faz, né? Não sei não, hein, cara. Não sei não. O Jack não. Jack não trepa em nada, cara. Tem muro pra pegar goiaba. Sabe o que acontece, cara? Esse seriado, ele começou e ele tá aqui nesse Nerdcast. Ele não tá indo a lugar nenhum, né? Tá falando e não tá chegando a lugar nenhum, porque esta porcaria desses episódios não trouxeram nada de novo, cara. É verdade. E o que tá irritando nessa série é que não tem uma resposta pra esse cara. É só dúvidas e teorias em cima de teorias. E agora começou com a palhaçada de aconteceu ou eu só botei o medo dentro de você, ou só você, estou só fazendo você achar esta coisa. Isso, cara, é o pior de tudo pra mim, cara. Mas isso eu falei no último Nerdcast, cara. Isso é teoria do Pernalonga mesmo, cara. Eu tava muito desapontado achando que eles iam terminar isso agora, essa temporada, mas não, vão ficar prorrogando temporada. Eles têm que arrumar assunto. Se eles forem sair com todas as respostas agora, o que eles vão fazer nos próximos 2 anos? Mas tá ficando mas a galera um saco. Tem que estar entretida e com vontade de. Por isso que eu falei que, pô, tava torcendo que acabasse nessa terceira, porque, pô, tem que ter um fim, as coisas têm que ser compactas, né? Mas, esse tipo falar, de série, por exemplo, não é igual Friends, que tu vai ver. 20 anos podendo fazer as piadinhas lá com os caras, né? Esse desapontamento aí é efeito Matrix também, né? É, cara, eu acho que no segundo filme o que aconteceu no Matrix, o que não tem nada a ver com o que eu tinha que falar, mas no segundo filme o cara criou uma série de questões e que ele não respondeu um terceiro, e o Lost tá perigando pra isso, cara, porque ele tá criando uma dúvida atrás da outra. Aí ele diz, não, o urso polar é só um experimento ambiental que a gente tá fazendo. Aí, ó, ah, legal, os caras desmistificam o misticismo da ilha. E daí? Sabe? Beleza, um experimento da onde, pra quê, quem fez, cadê esse pessoal, sabe? The toilet still works. Aqui um negócio pra lembrar aqui. Que com a morte do Mr. Echo, não sobrou ninguém da parte de trás do avião, né? Sobrou, quer dizer, sobrou o Bernardo. Ele não era da parte de trás do avião. Exatamente, ele tinha ido no banheiro, né? É, tinha ido no banheiro. Mas, então, não sobrou ninguém. Que horror! Não, sobrou assim, a aeromoça está desaparecida, ah, né? Então... desaparecida. Ah, mas a aeromoça não tinha lugar fixo, né? E o Charlie, pra mim, ele não tava lá na frente. Ele era de trás. O Charlie era de trás, ele saiu correndo lá pra frente, é verdade. O Charlie tava no banheiro, né? Sim, mas ele saiu correndo lá pra frente. Ele saiu, deu disparada lá pra frente e entrou no banheiro. É... E daí? Na verdade, sabe o que eu acho disso? Eu acho que eles, na segunda temporada, introduziram esses personagens da cauda do avião... E que eram tipo uns buchos de canhão, tipo matar a galera. É. Então vamos botar a galera nova aí pra matar, carne fresca pra matar. Porra, mas a morte do Mr. Echo é sacanagem, cara. Porque eu era o melhor personagem. O cara. A fumaça preta tinha medo dele, cara. Mas no final ela perdeu o medo, né, cara? Então, onde tem aquela teoria do João, do JP, que tem duas fumaças negras. Exato. Não, são duas fumaças, uma boa e uma ruim. Uma preta e uma branca. É. Ah, uma é branca? Vem cá, tem galera da cauda, galera do meio, galera da frente e o Rodrigo Santoro. A galera o quê? Do compartimento de carga? A galera que caga, velho. A galera da construção civil. Eles entram dentro daquela hatch pier, tá todo mundo tenso lá, de repente saiu um som de descarga. Que isso? Sai direito do banheiro, tá funcionando. O cara é tipo um Rubinho, sacou? Deixa eu valer. Não, eles vão dar espaço pra eles, vai ver. Vão dar um espaço. É o banheiro. Eu li. Cara, botaram o Rodrigo Santoro só pra matar também, cara. Ele não vai morrer no final dessa temporada. Eu li que ele só ia ficar essa temporada. Aí. Eu já li que ele ia ficar 3 temporadas. Pois é, já tá rolando outro papo que ele talvez fique mais, então... E eu li que ele tem relação com os brasileiros lá da Antártica. Ah, mas isso... Não me convence que aquele cara são brasileiros, cara. Português de inglês, cara. Não é português brasileiro. Lê por lê. Eu também li que, na verdade, o mundo inteiro tá congelado. E eles estão no Brasil. Que ridículo. É, ridículo é, né? Mas eu li. Todo mundo tem sua teoria de Lost, né? Uhum. Mas o Rodrigo Santoro e a Nick, teve uma especulação que ia rolar, eles iam aparecer transando. É uma loucura. A Claire ia entrar na barraca. A Nick, ela usa roupas curtíssimas, né? Pra aparecer nua é um pulo. É claro. É uma cachoeira, né, cara? É uma lagoa azul. Mas será que eles são um apelo erótico da série? Olha só, tem a série Star Trek Voyager, não andava bem da audiência. Aí eles meteram, por que a gente foi pra aumentar a audiência? Meteram uma meio Borg, meio humana de roupa colada, sabe, na tripulação, só pra botar uma gostosa lá, cara. Que parte que era humana? Tudo era humano. A única coisa Borg era um pequeno pedaço na sobrancelha dela. Que beleza. Mas, eu acho que realmente rolou aí um apelo erótico, né? Uma coisa mais sensual. Então, botar o Rodrigo Santoro não é à toa. Você acha que o Rodrigo Santoro é sensual? Cara, os produtores certamente sabem o que estão fazendo, que o cara é sex symbol, né, cara? Afinal, ele não é o Tom Cruise brasileiro? A única série que eles não vão fazer isso vai ser com o Jack Bauer, né? Porque não dá tempo, né? Só se o Jack Bauer falar no meio da tarde pra ir no bar de strip, né, cara? Morning. Mas então teve, a gente teve essa tensão toda deles prisioneiros, os caras falando que vão fazer umas experiências, e, né, o Ben falou pra Kate, vamos fazer uma experiência com você. Depois ele falou que pro Jack que eles têm contato com o mundo exterior, que se ele fizer o que eles querem, ele vai embora pra casa e tal. Ele falou, não, ele provou. Não, mas deixa eu falar, isso também prova outra coisa, que eles não estão em um lapso temporal onde o tempo passa diferente, porque ele sabe exatamente quantos dias eles estão lá. Ele fala, vocês caíram há 62 dias, verdade. E X, Y, Z, sabe? E sabe tudo que tá acontecendo lá, real time, com o mundo real, com, né, o mundo exterior, o mundo civilizado. Então, ele... E aí, fatos a anotar. Depois da virada da chave do Desmond, a Mega Boga EMP, eles estão sem comunicação, que o Barburu, ex-Barburu lá, falou, o Zik. É que é viado. É boiola mesmo. Ele deu uma afrouxada com a Kate, né? Ele parece saber quem é aquele cara do Cocum, não parece? pode crer. Sei quem é. E aí tem outra coisa intrigante. Quando como é que era o nome do carinha que queria matar o Sawyer? Que a mulher morreu? Então, ele saiu falando, quando o Jack começou a operar o Ben, ele saiu falando assim, porra, não sei como esse cara bota a vida dele na mão desse Jack Shepard. Ele não tava nem na lista do Jacob. Isso é sinistro. Jacob. Quem é Jacó, né, cara? Será que o Jacob é o tapa-olho, o Hal Perlman? É possível que o Jacob seja o Him, é possível que o tapa-olho seja o Jacob e o Him, né, então... Falar em Him, o Jack, pra salvar a Kate, fez uma incisão, não foi no Him, do Ben? Trapalhões! Parabéns! Foi muito ruim essa? De parabéns! Ai, meu pai! E esse câncer do Ben? Será que ele tem um câncer mesmo? Ou ele quer fazer... Teoricamente, quem tá na ilha se cura, né? Teoricamente, sim. Verdade. Então não tem câncer, ele está fazendo o Jack pensar que ele tem câncer. Ai, só falta essa. Ele tava na pilha de uma cirurgiazinha. Não, cara, isso não é impossível ser mentira, porque o Jack ia abrir o cara e ia ver, porra, não tem nada aqui, seus escrotos. Era um pedaço de fígado de boi. Ele botou um bombril nas costas e bateu uma radiografia. Não, isso eu acho que é demais, né? Entrar na faca pra fazer o cara cair no joguinho deles. É porque esse negócio de joguinho psicológico tem um limite, sabe? E aí você fica, pô, mas será que quem manda mesmo é o Ben ou é a Juliet? Uhum. Será que quem é o filho da puta, o Ben ou a Juliet, sabe? É. Ela fez o cartaz, mas ela está enganando. Cara, pelo amor de Deus, tem que definir alguma coisa. Porque senão você não tem onde se guiar, cara. Eu acho que a galera tá indo demais. Eu acho que, sabe, tem certas coisas que são o que aparentam mesmo. Eu acho que o Ben manda naquela galera e ela tá querendo virar o jogo e não tem nenhum mistério por trás disso. Eu acho. Engraçado. Mas ela é legal ou ela é filha da puta? Eu acho que ela é legal, porque, cara, ela começa o primeiro episódio dando uma choradinha lá no espelho, assim, uma indicação de que ela está insatisfeita e que ela está seguindo com a vida porque ela não tem opção. Essa parte está clara, não tem conspiração por trás disso. O nego realmente já está bitolado e achando que tudo é conspiração. Não, eu acho que é mais simples. Tá bom. Eu já acho que ela é filha da... Olha aí. Eu também acho. Você acha? Eu acho que está na hora do Loki passar a faca em todo mundo, cara. Pois é, o Loki voltou finalmente aos velhos tempos. É, mas foi caído. Aquele negócio de buscar no urso, aquilo foi muito esquisito, cara. Aquilo foi esquisito mesmo. Te contar. Foi meio que uma linguiça. Foi uma linguiça aquilo. Encheu uma linguiça. O cara é traficante de primeira, né, velho? O cara tá numa ilha deserta lá, ele acha umas ervas, fica doidão. É, agora tem um... Começa a suar dentro da casinha. Barraquinha do suador. Que parada nojenta, cara. Esse suador, cara, se suador fizesse alguém ver alguma coisa, cara, na Uruguaiana, só tinha vidente, meu irmão. Thought you had to pull the lever. I know how to get a damn fish biscuit. Then get me one. What, you trying to keep me feeling productive? O DVD o box da segunda temporada tem um disco de extras. Certo. Ainda não que vi. É cheio de easter eggs, chatinhos de achar. Você tem que botar pro lado 100 vezes pra ele achar um negocinho e tal. E, mas é bem feito, assim, sabe? As introduções, os menus, é bem maneiro. Tudo no estilo dos orientation film. Ah, legal. E aí tem uma parada que eu achei mais interessante, que é uma teia onde mostra os relacionamentos de todos aqueles que estão na ilha e na história em si. É. E aí nós tivemos a paciência de Jó, ou de Jacó, de fazer um mapa e ir marcando todas as conexões que existiam, sabe? Pra não ficar que nem idiota. Já fui aqui, não fui aqui. Aí eu fiz tudo. E o que que a gente descobriu, cara? Você tá com tempo de sobra pra caramba. É, o Locke e o Sawyer têm realmente alguma relação misteriosa, sabe? Não é dito, mas eles dois ligam no monitor que tá quebrado. Eles têm um vídeo em comum. É isso. Isso, exato. Eles têm, os dois cabos levam ao mesmo vídeo e nesse vídeo você não vê nada, é um monitor quebrado. Que é a nossa teoria de que o Sawyer verdadeiro é o pai do Locke. Isso, exato. O Sawyer que detonou a família do Sawyer. Fora isso, nós temos a confirmação de 99,9% de que o Jack é meio irmão da Claire. Uh-huh. Por par de pai, porque os dois, tanto o Jack quanto a Claire, têm cabos que levam ao mesmo monitor que mostra um vulto dando tchau e a imagem cheia de estática. E o pai do Jack, o Christian Schiffer, também é ligado neste monitor. Olha, então pronto. Os três estão ligados no mesmo monitor. 99% de probabilidade de ter uma família Skywalker aí nessa ilha. Agora, o DVD é bem legal, vale a pena comprar. Clique aí no nosso link do Submarine. Se tivessem dois só ligados no monitor, qual era o percentual? Eu diminuía bastante, né, cara? Se não tivesse o pai... É verdade, o pai é que dá... É a chave fundamental, né, verdade, cara? É. Porque tudo nessa série acaba na matemática, né? Acaba nas equações, é acaba em todo mundo e até no percentual de 99,99. Eu já falei que saiu por aqui uma notícia que um pessoal do lá do MIT desvendou a equação do o que significa os números de Lost. Que é isso? Eles desvendaram, mas parece que já fizeram um acordo com a ABC de não divulgar o que é. Que ótimo, isso é marketing viral da ABC, cara. Esses caras da MIT são os filhos da puta do caralho, né, cara? Porque os caras, vamos fazer o quê? Vamos quebrar os cassinos. Aí resolvem, fazem fórmulas fodas, matemáticas de como inventar os cassinos todos. Estão fazendo nada, descobrem a porcaria da equação de Valenzetti. Uhum. Devem ter sido eles que fuderam aquela série John Doe. É verdade. A série que acabou porque os fãs descobriram qual era o mistério da série. Será que o Lost corre esse perigo, cara? Alguém vai chegar aí? Que até o Locke, que a gente achava que era um cara, né, mais tranquilo, era o rei do maconhal lá da tendinha. Tava só de arroz ali naquela galera. É ruim, hein? Tava só de arroz ali no suadão. Não era arroz que eles botavam não, meu filho. É, aprendeu direitinho, que ele faz umas ervas sinistras na ilha. Não, mas o policial lá falou, você não é... Não faz parte dessa parada, você é o bobão. O garoto que era o policial tava usando uma camisa, que o cara falou, maneira essa banda, era uma velha camisa do meu pai. Essa banda, a capa do disco que estava estampada na camisa, é o mesmo disco que o Hurley estava tocando pro Charlie um dia lá na Hatch. Nossa, meu Deus do céu. Olha aí. Bom, então realmente não temos muito o que falar mais, porque só perguntas temos, né? Não temos resposta nessa terceira temporada. Vamos esperar o retorno em fevereiro. É, esse Nerdcast foi o Nerdcast que tinha sido prometido, né? Exatamente, um complementar. Foi uma primeira tentativa de Skypecast e realmente a série deixou a desejar. Deixou. O veredito é de que podia ter sido melhor, que esses seis primeiros capítulos deram uma brochada. Mas sabe o que acontece, cara? Eles criaram um monstro contra eles que chama expectativa. Pois é. Quando você cria muita expectativa em cima de uma coisa, a sua chance de ter uma decepção é muito maior. Com certeza. Os caras não pararam. Os caras... Era Lost Experience, era a imagem que vazava, eram os spoilers que eles mesmos liberaram e depois disseram que eram spoilers falsos. Mesmo assim, isso tudo criou uma expectativa enorme nas pessoas. É, com certeza. A minha teoria do Matrix que eu falei há 15 minutos atrás. Exatamente, esse que é o problema. Pois é. Pois... Aí ninguém lembra que fui eu que falei isso e os louros vão para o Azaghal. Sim, claro. Como sempre. O Tucano nunca foi mencionado em nenhum e-mail ou comentário. Eu sou amigo imaginário de vocês. Vocês não sabem que eu não existo. Os caras chegam e falam assim, pô, eu gosto muito do JP, do Blue Hands, do Vince Glotto, do Azaghal. E pronto, acabou. Não fala, é aquele cara lá que falou aquele negócio. É o Tucano. Não, mas o Tucano já foi reconhecido na rua por causa do Nerdcast, cara. Sério? Ah, é verdade, cara. Que por isso, um... rapaz? Eu fui num casamento. Pediram teu autógrafo, não? Eu fui num casamento, pá, não sei o quê. Aí cheguei, fui falar com um camarada meu que eu não via há muito tempo, né? Falei, e aí, beleza, Marcelo? Ele falou, grande Tucano. E Tucano, só sou conhecido no Rio, né? Aí eu falei, caraca, como é que tu sabe? Ele chegou, porra, eu ouço Nerdcast direto, não sei o quê. Ah, caraca, que isso? E como é que o cara sabia, então, que você era o Tucano? Essa voz é muito familiar. Ai, que loucura. Então, alguma coisa para terminar? É... Não. Não. Hey, damn it, what?